pessoas. Bem-vindos a mais um episódio do Nano, podcast de bolso do Nerdman. Agora falando um pouquinho mais de a segundo episódio da sexta temporada de Game of Thrones, Home. E pra começar, caralho, Rod. Foi, velho. Caralho, Rod. Eu não fiz nada. Eu só fiquei... Que pariu. Só Rodrigo Trindade, se explica. Pelo quê, cara? Cara, você... Primeiro você mata o seu pai. Putz, é verdade. Segundo, você manda o seu meio-irmão ser comido por cachorros. E a sua madrasta. Eu, mas se não fosse isso, eu não ia virar rei do norte, né? Não, tipo... é rei do norte você não é, filho da puta. Pô. Então, Camilo, o que você acha dessa opinião? Olha, eu acho que o Rodrigo foi muito malvado, mas se a gente fizer o body count desse episódio, ele tem um positivo, né? A gente teve 4 mortes e uma morte negativa. Então, no total, a gente teve 3 mortes nesse episódio. Henrique Coller, por enquanto, por outro lado, não tá nem aí com infanticídio e patricídio. Tá não. É porque a única coisa que eu faço é beber e saber das coisas, então eu já sabia. Você é um anão, é isso? Isso. É o menorzinho de nós aqui. Olha aí. Não muito, por muito. Olha aí, olha aí. Cai dentro aqui, mano. Tá aqui, pá. Te pego aqui na saída. É um pouquinho menor que eu, mas não muito. Cara, babaca. Quem chama esse cara, sério? Considerações, honestamente, cara. Teve muitas coisas legais nesse episódio, pô. Mas caralho. Caralho, Rod. Caralho. Pô, então, vamos começar por isso daí. Essa cena do que aconteceu em Winterfell, né? Uh-huh. Botou o Ramsay Bolton / Snow ao lado. Não, do, é Bolton. Agora é Bolton. Ao lado do Snow... ao lado do Papai Roose. Papa Roach recebe a boa notícia de que ele, a esposa dele, a Fat Walda, vai ter um filhinho. Primeiro, ele recebe a notícia que o Ramsay cagou no pau, com o negócio Sim, da Sansa. É lógico. E depois ele tem um filho. Aí, logicamente, ele deixa o filho primogênito abraçar ele e toma uma facada nas peitas, nas barrigas. Lembrou outra cena entre pai e filho de uma coisa relevante que a gente já gravou, né? É, na verdade, a gente teve aí, se você somar a cena do Tommen com a Cersei em Porto Real com a cena do Ramsay Bolton com o pai dele em Winterfell, você tem a versão Game of Thrones perfeita da cena do Kylo Ren matando o Han Solo em Star Wars 7. A gente pode dar esse spoiler aqui? Pode, Kylo a gente Ren já mata deu. O Han Solo, é isso? Tá bom. Sim, cara. A gente tá autorizado a falar que o Kylo Ren mata o Han Solo. É, tem até aquela foto do boneco do Han Solo com um lightsaber nas peitas. Então tá tranquilo. Tá falando. Enfim, vamos seguir. Mas que a gente cara, tem pouco tempo. Cara, eu não gostei dessa decisão. Assim, eu não sei a direção que vai ser seguida no... É, uma coisa que eu senti muito nesse episódio é que, assim... Ficou pior no primeiro episódio com todas as merdas que aconteceram em Dorne. Uhum. Mas, assim, eles estão... Dá muito bem a sensação de que eles estão querendo acelerar as coisas, né? Exato. Eles querem cortar caminho, eles querem tirar do caminho... Eles querem cortar cabeças. É, as pessoas que não interessam mais pro plot, uhum, pra já ir encaminhar pro que talvez eles estejam desenhando pro final da série. Mas o que vocês acham que vai ser isso? Porque eu só esperava ver Jon Snow ressuscitar no final da série. Não. Não, no final não. Na verdade, assim, eu tava esperando, tinha uma especulação desde que lançaram os nomes dos episódios, eu tava achando muito que isso ia acontecer no episódio seguinte. É. No próximo, que se chama Oathbreaker. É, né? Eu achava que isso ia acontecer lá. Na verdade, eu esperaria depois, mas sei lá, no máximo episódio 5 seria o... Senão não faria sentido. Eles até falaram rápido. Na verdade, o que eu tinha em mente é que, assim, como o próximo episódio se chama Oathbreaker, isso é uma alusão ao nome da espada do Jaime, enfim, mas eu tava imaginando que seria o episódio em que iam mostrar ele quebrando o juramento da Patrulha da Noite, que na verdade é o que vai acontecer, né? Uhum. Ele agora renasceu. Agora é Jesus Cristo. E aí no próximo episódio vai ter toda aquela discussão de tipo, agora você reviveu, a morte te libertou do juramento da Patrulha da Noite, então agora você pode ir lá defender a Sansa. Mas a gente tá falando já da última coisa que aconteceu no episódio, né? Não tem como não, né? Exatamente, mas acho que vale a gente dar um recapzinho do que aconteceu logo antes no episódio, né? Porque na muralha aconteceu outra parte importante do episódio, que foi aquela cena, eu nunca fui muito de um lutador, falando. Maior anticlímax do caralho, né, cara? Todo mundo fala, é a hora do cara, é a hora, a porrada vai chegar, aí chega o gigante, a luta acaba. Eles quebram, na verdade, os caras estão marretando a porta de madeira da salinha lá e o gigante tá marretando o portão do castelo. E os brothers, cara, de arco e flecha, o caralho, eles viram um cara com uma faca gigante vindo na sua direção, eles... Não, acho que não é uma boa atirar. Não sei. Só o malandro que decide atirar no gigante. Ganho que obviamente. Idiota. Vira presunto, né? Agora, nesse momento, milhares de jornalistas americanos pelo mundo estão tentando marcar entrevistas com Kit Harington. Porra. Pra perguntar como você se sente sendo o maior mentiroso da história da televisão. Falar pro D.B. Weiss e o Dave... Benioff. Cara, vocês mentem tão mal, cara. Mas não tinha como, fazer assim, né, cara? Ops, my bad. É o que todo mundo esperava. Não mas tinha como você matar o Jon Snow. Eu acho que talvez o demérito desse episódio, desse início de sexta temporada, seja justamente isso. Seja talvez essa afobação pra ir logo pros finalmente, né? Isso, na verdade, se a gente falar isso, talvez seja um problema da série daqui pra frente. Porque eles querem terminar em, sei lá, no máximo 8 temporadas, né? Então, é que a impressão que dá... Menos de 10 episódios das próximas temporadas. Exato. Mas a impressão que dá é que eles estão tirando da frente tudo que não interessa mais pra daí contar a história que eles querem contar. Eu espero isso, né? Eu acho que numa média geral, esse episódio já foi melhor que o episódio passado. Eu diria que teve mais cenas interessantes, momentos legais. Sim, com certeza. Em comparação às merdas, né? Foi um baita episódio interessante. Essa merda foi uma merda impressionante. Eu não sei, cara, eu gosto tanto da história do Norte nos livros. Toda a conspiração, todo... A tramóia política. O Roose Bolton é um vilão bem mais legal nos livros do que o Ramsay. O Ramsay é tipo um bufão, porra louca. Sim. Mas os caras adoram o Ian Rayon, adoram o Rod. Eles. Cara, tudo bem, eu gosto de você, Rod, mas. Ele tem um campo de magnético que deixa ele basicamente invencível. Ele assumiu basicamente um papel do Joffrey, eu acho. E, né? Na minha opinião, hoje, com o que ele fez na. Dela, ele tá assinando a sentença de que essa é a última temporada dele. Sim. Porque acho que não dá pra ir mais baixo do que ele já foi, né? Eu apostei no Shuffle sobre Game of Thrones. E agora com o Jon Snow voltando, agora a gente já sabe que aquela grande batalha que vai ter no Norte vai ter a participação do Jon. Então agora eu acho que é quase certeza que nessa batalha o Ramsay vai bater as botas. Bom, porque ele não vai bater as Boltons. Nossa, não foi. Não posso nem fazer o irônico disso. Vamos continuar falando do Norte? Ou do que aconteceu além da muralha? Que tal? Além da muralha? Uma temporada depois... Uma temporada depois, o menino cresceu mais 30 centímetros desde a última vez que a gente viu ele. Teve um corte de cabelo, inclusive. Aliás, corte de cabelo de pessoas com sangue Stark foi um tema desse episódio, né? É verdade. O Jon também precisou perder uns cabelinhos. Mas o... A gente viu o passado do Hodor, que pra mim foi a melhor parte do episódio. Eu gostei. A origem de Hodor, cara. Hodor, a origem. É um mistério legal agora, né? Porque como que o cara desaprendeu a falar Ele já tinha uma cicatriz na cabeça lá, estranha. Ele não falava só Hodor. Eu imagino... Agora que esse mistério foi levantado, acho que vai ser... Com certeza eles vão cortar essa bola, né? Mas a visão do Bran lá em Winterfell foi bem interessante. É legal também com o paralelo do primeiro episódio da série, né? Que mostrava o Bran treinando. Sim. E a frase do Ned pequeno pro Benjen pequeno é... Keep your shield up or I'll ring your head like a bell. É exatamente a frase que o Jon fala pro Ollie, não é? Não, acho que é pro Ollie, sim. É pra alguém. É pro Ollie quando ele tá treinando o Ollie em Castle Black. Eu quero saber o que vai acontecer com esse molequinho agora. Eu gostei da ferramenta narrativa que eles usaram com o Bran podendo fazer esses flashbacks, né? A gente já reparou com a prévia do próximo episódio que a Tower of Joy, que é uma cena esperada... Finalmente. Vai ser via flashbacks do Bran. Mas calma só, pro ouvinte ficar atento, que pra quem não sabe o que é a Tower of Joy, ouçam o Shuffle número 15... Que lá a gente explica qual que é a importância dessa cena pra história da série. Exato. Mas uma coisa que eu não notei. O Blood Raven, ele tem dois olhos? Na temporada anterior, ele... Na temporada anterior... Ele era outro ator, né? Na primeira vez que ele apareceu, ele tinha barba e ele era outra pessoa, né? Ele era outro ator e agora é o Max von Sydow. Assim como a Child of the Night que apareceu lá, que não tem nome. Virou um personagem do Hellboy, né, cara? Ela ficou parecendo meio o Labirinto do Fauno, assim, né? Guilherme Del Toro criou. Mas assim... Mudaram a atriz e reconfiguraram a maquiagem cênica dela, né? Não é um problema. Vamos ver o que eles fazem com essa plotline. Claro. Né? Continuando, né? Eu acho que pensando pra onde a gente vai, vamos descendo no mapa. Eu acho que teve uma cena importante de um outro personagem que reapareceu em Pyke, né? Que foi o Bellon Greyjoy. Dez anos depois, vencedor da Guerra dos Cinco Reis. Parabéns. Mantiveram o mesmo ator, né? Não fez... Porra, o cara envelheceu uns 10 anos em 3, mas ok. E... Tá aí o Obama também. Então tá tranquilo. É a dificuldade de ser rei, cara. Foda. É difícil de comandar umas ilhas rochosas sentado onde chove. Sem fazer porra nenhuma, né, cara? Ele teve uma treta com a Asha, a irmã do Tion, né? Aliás, na série chama Yara. Finalmente eles conseguiram terminar o terceiro livro, né? Exato. porque pra quem não se lembra... Essa morte do Balon Greyjoy estava prevista naquela feitiçaria que o Stannis faz. Nossa, é verdade. Com as sanguessugas, né? Exato, no corpo do Gendry. O Stannis morreu antes do Balon Greyjoy. É, isso, gente. É da terceira temporada e do terceiro livro. É, no livro o Balon morre bem antes. É, que o ainda tá durante a Guerra dos Cinco Reis. Que o Stannis vai lá, ele faz uma bruxaria com umas sanguessugas e tal. É, e cada sanguessuga que ele joga no fogo representa um rei que ele quer matar. Era o Joffrey, o Robb e o Balon. Exato. Ele não tava incluso, mas ele acabou indo morrendo antes do Balon na série. Então, essa morte do Balon Greyjoy, na verdade, ela deveria ter acontecido pra gente no nosso tempo há 3 anos atrás. Cara, e você pensa, voltando ao estresse do rei, de ser rei... O fato do irmão dele ter 40 anos a menos do que eu é meio insano, cara. E a série já apresentou direto um negócio que no livro é meio que não é explícito, né? Que o Balon, ele foi derrubado de uma ponte. No livro, a história é apresentada como ele caiu de uma ponte e morreu. Sim, sim. E, na realidade, quem matou ele foi o irmão dele, cujo nome não foi apresentado nesse episódio. Na verdade, falam... É o Will McGregor. Exato. Nos livros... Há suspeitas de que seja um Faceless Man sob comando desse irmão. Ele deu alguma coisa pra ele. Mas em todo caso, agora nessa temporada a gente vai ver se desenrolar esse plot das Ilhas de Ferro com o Euron Greyjoy, que é o irmão do Balon Greyjoy, que apareceu pela primeira vez na série hoje, nesse episódio. E vai ter a eleição, entre aspas, do novo rei, né? É, o Kingsmoot. A gente tava lembrando de Monty Python, é o cara sagrado no Empire que você vota no seu rei. Ah, agora é constitucionalista. E agora vamos pro outro lado do mar estreito. Silvio Forel, o que você achou do desempenho da sua aluna hoje? A menina não sabe usar as minhas técnicas. Ela esqueceu a dança das águas. A dança das águas era tão clara, tão simples. Mas eu treinei ela com bastão. Bastão e deram uma arma que não era necessária pra ela. Não era... Mas é, eu... cara... A mina tá, tipo... Elas estão recriando o Demolidor na área, exato. Né? Basicamente isso. A mina... Que merda de comparação. A mina que bate nela é o Stick da Game of Thrones. E não por acaso a arma que elas estão treinando é um bastão, não um Stick. Exato. Mas assim, foi acho que uma cena pra dar um... Curtinha, tipo, eles, né? Apresentaram... É pra você lembrar que a área existe. A primeira cena dela, a única cena dela no primeiro episódio era: a área tá aqui. Segundo episódio da ela continua temporada. Aqui. Agora ela... Inclusive, eu tive bem a sensação de déjà vu, assim. Me pareceu que alguns dos movimentos dela foram, tipo, reaproveitados. Filmagens reaproveitadas. Mas só pra contextualizar a cena, ela serve pra... Ela tá fazendo parte de um processo de... Seletivo. Transformar... A FUVEST do Faceless Man. Da Arya esquecer que ela é Arya Stark e fingir que ela não é ninguém, né? No caso... Estão treinando ela pra desapegar da Arya Stark. Exato. Desapegando da Arya Stark e aparentemente ela passou do teste quando o cara ofereceu várias coisas pra ela. Ela falou: eu sou ninguém. Falou: não tenho nome, ok, então beleza. O cara, vamos junto. O cara, no caso, é o Jaqen H'ghar. Jaqen, né? H'ghar, que pode H'ghar. Ser o nosso querido Silvio Forel. Mas. talvez, vamos ver. Vamos teve ver. O Tyrion também, que eu achei isso, foda. Isso, indo ainda mais episódio. Pra leste, o Tyrion mandou bem, gostei da cena dele. Cara, foi muito legal. Não, mas o melhor dele foi a cara de cagaço do Varys. A cara de cagaço dele, quando o Tyrion tava indo encontrar os dragões. E depois, quando o Tyrion tava voltando, tendo sido bem sucedido na tarefa dele, aquela cara de. Não, e é legal. Shut your ass. Não, é legal é que ele fala pra Missandei, né? Messalina, por favor. Não. Vai confundir os personagens, porra. Ele fala: então, você conhece os dragões, né? Você é amigo dos dragões. Tipo, não fez o menor sentido. Então eu vou sozinho. Eu só queria saber se eles são gente boa. se eles são favoráveis com a minha pessoa. O que dá pra você deduzir? Que ele leu bastante de dragões, ele deve ter alguma noção de como domar dragões pelo que ele leu. Ou não. Ou então é o que a gente falou na porra do podcast, que eu não... Das teorias, né? Que o Tyrion pode ser um Targaryen. Independentemente do sangue Targaryen dele, o lance é que ele... Foi o que eu falei no Shuffle 15. Ele realmente tem um conhecimento superior, como os dragões... Sabe que dragões são inteligentes e que eles reconhecem sinais. Então ele se apresenta como um amigo dos dragões. Exato. E eu acho que ele ganhou o respeito dele. Mas qual foi o sinal? Ele fez só o hipogrifo? Ele não olhou no olho? É, na real, é aquele negócio, né? Você chega nos animais, você não pode... Ele falou com convicção. Oi, gente, eu sou seu amigo. Cara, é aquele negócio. Você vai conhecer um cachorro, você não pode demonstrar medo em relação ao cachorro, porque senão ele detecta. Você tem que ficar encarando... Rodrigo, encantador de cachorros. Você tem que ficar encarando ele até ele piscar. Aí você... Nunca testei isso com um pitbull raivoso, mas... Rodrigo Milani. Que solta fogo. É, exato. É, uma iguana que arranca os seus dentes. Mas os diálogos foram bem legais, né? Porque eles foram cômicos e também teve aquele clima um pouquinho mais tenso, mas foi, tipo, bem, bem balanceado nessa, nessa parte lá em Meereen. Aliás, falando em cachorros, puta que pariu. Já foi. É, não vamos reviver esse ponto. Sério, eu tô pensando em quais níveis abaixo eles vão querer levar o Renzi, até você que fala, morre, filho da puta, porque é esse não, o ponto, porque, né? Porque eu acho que a partir de agora eles já vão começar a se encaminhar pra batalha, tal, tá, não sei o quê, porque... É, uma coisa que é importante é que ele matou o Ruse quando ele tava tentando propor o plano dele de ir atrás da Sansa em Castle Black. Sim. E aí, tipo, quando o Ruse nega o plano dele, ele vai lá e mata, né? Sim. Não que isso já não estivesse planejado antes. Mas, enfim, agora a gente tem certeza que o Ramsay vai levar a cabo esse plano. Sim. Então, acho que daqui pro final da temporada, o que a gente vai ver é o Ramsay se preparando pra essa batalha e efetivamente lutando nela, né? Pois é. E com os... E o Carl Stark tava de boa, ele ficou de boas, né, cara? Eu ia falar isso, né? É, isso pra mim ficou claro que o Carl Stark já sabia disso, né? Ele tava conivente com isso. E na real, assim, eu acho que ele provavelmente não sabia porque o filho do Ruth, ninguém sabia disso, cara, né? Cara, ninguém sabe o que ia acontecer. É o que eu falei, o cara tem um poder dele, o poder dele é deixar as pessoas meio de boas com ele. Ah, na real, assim... Todo mundo não espera nada dele, é impressionante. O Carl Stark, ele tá fechado com os Bolton. O Ramsay matou o Ruse, mas os Bolton continuam existindo e o Ramsay que agora que toca a coisa, né? Então ele falou, tamo junto com vocês, enfim, você pode ser escroto pra caralho, a gente vai tomar cuidado futuramente, mas... Né? E quem sabe, né? Ele cita o nome de várias casas, inclusive uma de um personagem que tá... planejando pelas costas derrubar os Bolton, né? Ele cita o nome dos Manderly na conversa. Exato. Então, e dos Umber também, que são uns caras que, se não me engano, não tem muita afinidade. Mas o preview mostrou que ele tem um presentinho. Quando chegou, era a família Umber, né? Aquelas correntes. Não lembro. Umber não é das árvores. Não, Umber é das correntes. Ah, tá. É, então, no preview apareceu uma casa com correntes, então acho que os Umber vão chegar pro Ramsay e oferecer alguma coisa. O que será que é? Não sei. Cara, aproveitando que a gente retomou esse tema do norte, também teve a cena com a Sansa, o Theon, a Brienne e o Pod, né? Foi basicamente, o Theon falou... Eu não entendi direito essa cena. O Theon, ele vai ajudar a Sansa... Não, ele vai embora. Ele vai voltar pra Pyke, terra dele. Ele vai tentar, né? Eunuco, manco, sem dedo, vai sozinho pra Pyke. Que não é perto, né? Parece uma piada de mau gosto. Ele vai precisar pegar um navio daquele jeito. Exato, sem dinheiro, porra nenhum, mendigo do caralho, fedendo... Depois de trair meio mundo, enfim, eu não sei. Não, ninguém deve saber quem é ele. Nem que ele quisesse, ele não ia conseguir tomar um banho, né? Velho. Tá gelado, pô, você vai tomar um banho daquele jeito. Como ele vai chegar lá, exatamente, cara. Isso que eu tô falando. Mas eu acho que a gente já tá batendo, estourando nosso tempo. Só a última menção, né? Teve a cena tensa em Porto Real, né? Com o Jaime e o... Cara, essa foi... é uma cena também meio X, né? Porque foi só o Jaime falar, então, você tem que ser brother com a sua mãe. Foi um tension builder, né? Mas... Demonstrado também o poder do Robert Strong, que é um novo guardinha particular da Cersei. Que é o Jason Voorhees de Westeros, né, cara? Pra mim, novamente, Porto Real foi o ponto baixo do episódio. Mas eu acho que vai ficar mais legal. Pra mim foi o Winterfell. Porto Real foi ok, não era demais. Não desgostei de um Winterfell. É, mesmo porque pelo menos teve o Jonathan Pryce, porque o... Cara, mesmo o personagem dele, mesmo quando as cenas dele são inúteis, que nem a cena do Jaime... Ele é um baita ator. Ele ainda é foda. Tipo, o jeito que ele faz, que ele diz as falas, que ele acredita no poder, não sei o quê. Cara, ele é muito bom. Uhum. Então, pelo menos valeu por isso. É isso. O quadro final aqui do nosso podcast do Nano, segundo episódio, é o do vencedor do episódio, né? Foi o Ramsay, né, cara? Porra. Eu discordo. Foi o Jon Snow? Eu discordo. Não, eu acho que a temática foi conquistar a morte. Eu acho que quem conseguiu evitar a morte foi o Tyrion nesse capítulo. Então ele tá de parada. É verdade. Tem mais vencedores. Eu acho. Pra mim, a volta do Jon Snow foi um pouco broxante. Eu tava esperando que eles provocassem a gente um pouco mais antes de trazer ele de volta. Eu acho que eles fizeram o possível, né? Acho que o que esse episódio peca, ele talvez tenha sido previsível em algum sentido. Então, obviamente, a volta do Jon Snow foi legal, Mas pra mim, acho que eu concordo com o Henrique, a cena mais satisfatória foi a do Tyrion com os dragões. Não, é, a cena... Agora que eu pensei, seria legal se tivesse cortado a cena do final do episódio 2, ele morto, aí voltava o episódio 3, vivo. Tipo, anteriormente, aí na hora do preview, aí tem a música toda, corta pra mesma cena ele respirando. É, talvez essa tivesse sido mais legal. Não, mas... seria mais legal, mas eu, agora que eu pensei, seria... Vencedor do episódio pra você? Concordo também, eu acho que foi o Tyrion. O cara ficou brother de dois dragões, então não tem como comparar cara, com o outro cara. Acho que eu vou fora que vai ser muito da hora ver um anão cavalgando um dragão. Ele não vai subir dos dragões, mas ele não, vai... Não, mas essa imagem mental é muito boa. Eu acho, agora que eu tô pensando, acho que o vencedor foi o... foi o Jason Voorhees de Westeros, cara. Ele apareceu, não fez, ele só apareceu pra matar um cara que tava zoando a Cersei. E ele meteu medo em uns 15 caras e, tipo, uma cena ali, enfim. É. Botar uma pressão geral, né? Fazer um último comentário antes da gente fechar aqui o podcast. Agradecer ao Michael Bag e ao Remo, que se chama Henrique Diniz, que são dois ouvintes aqui do nosso podcast, gostaram bastante do que a gente falou de Game of Thrones. Muito obrigado. Obrigado, gente. E se você quiser ter seu nome citado, né, cara, você que é ouvinte do qual desconhecemos, se quiser dizer para nós, oi, você está fazendo um bom trabalho, esse é meu nome, me diz meu nome no ar, por favor. A gente tem essa magnanimidade dentro de nós. Não, nós somos benevolentes. Essa é a verdade. Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Beijos, abraços. Ô Silvio Forel, fala pra gente onde vocês podem encontrar e comentar as coisas do Nerdman e do Shuffle. Se você quiser saber mais sobre o nosso site e o nosso podcast, por favor, acesse nerdman.com.br. Converse conosco no nosso e-mail shuffle@nerdman.com.br, facebook.com/nerdman.br ou twitter @nerdman_br. Abraço.